durante os, todos os dias do encontro, antes dos concertos, ficava um violinista tocando a mesma coisa na porta. A ideia dessa intervenção era fazer uma experiência com a questão da memória. Porque num encontro como esse, praticamente tudo é novo. Ninguém tem memória de nada a partir de cada peça. E a experiência era, a partir de fragmentos de uma mesma peça, partes diferentes dessa, ver a reação das pessoas para cada uma mesmo. Quando ouvi a peça inteira.